tempo corre, o sué discorre, vem a guia de boi, eu corre, corre, e o mocinho chegando. Quando a luz acende uma tristeza, trapo pesa, minha coragem muda em cansaço. Thank you.

Thank you. Thank you.